Alô? Mãe, eu queria falar com o Jamal. O Jamal disse que sumiu, viu? Vagabundo, ô cachorro louco, sumiu mesmo. Eu preciso falar com ele urgente. Ai, meu Deus. Ah, tá bom, obrigado. Tchau. Nada, nada, filho, nada.